A noite chega, é melhor ter atenção. Plano noturno, moletom, ambição. Cada barulho é o dobro, gritos são em vão. Frio é fogo pro corpo e meia serração. A luz cena, paz plena. Ilumina o que não vale a pena ver. Te oferece o que não vale ter. E elas por elas, tentação. Te chamam pelo nome, não responda com o coração. Estrelas como bússola, pra quem vai buscar. Se perder, vão te usar, te prender pra soltar. Sem saber, presa fácil pra quem é mais ágil. Nessa selva de pedra é folha frágil. Sem tempo pra aprender, que vem amanhecer. Se tiver que ser, na calada da madruga, fatos vão acontecer. A noite adulta demais, tipo puta, paga e faz. Mas não vai aguentar, se for moleque demais. Na fome pelo pódio tem mais de 100. Bem mais no ódio pra tirar a paz de alguém. Ninguém tá por ninguém, faz o que se convém. Mas é sócio do oposto, traz grana. Os negócios vão bem, vendendo os dias a preço de dá medo. Tá vendo, troca o turno, muda os segredos do mesmo enredo. Bem-vindo à guerra no travesseiro de um homem, onde os pensamentos não dormem. Na noite os moleque, na noite os moleque, na noite os moleque tão envolvido nos rap. Enquanto outros se perdem, alguns com trampo se erguem. A noite engole quem cede, eu vou nas track. Na noite os moleque, na noite os moleque, na noite os moleque tão envolvido nos rap. Enquanto outros se perdem, alguns com trampo se erguem. A noite engole quem cede, eu vou nas track. Lixo revirado na rua, pessoas jogadas no chão. Nem toda contramão é segura no mundo sem direção. Cê tendo na mão da mais pura, falsos amigos virão. Sedução, mulheres com batom no tom, vermelho neon. Querem me ver cair, eu tiro o fone pra ouvir. Coloca a touca pra passar por ali. Ó, essas horas que esses papos de amigo. Não sei quem é, não tenho endereço, né, comigo. A noite traz alusão ao medo de escuro. Uma volta no quarteirão pra me manter seguro. Qualquer carro é suspeito, nenhuma moça tem jeito agora. Rola vários papos pra comprar o seu direito. Sua sombra é ronda, semente é tonta, faz aumentar a conta. Quem entrar na onda se desfrente, mas desaponta. Veneno que não se dilui, em mente vazia. Puro suicídio, subsídio de uma noite fria. Vão te deixar pra sangria. Seu contato sabia, fazia parte do contrato te levar pra armadilha. Me disfarço no eco, dobro a esquina no beco. Se chega perto é sem afeto, eu carrego o segredo. Preciso chegar bem, preciso ganhar bem. Encontrar paz em alguém que me faça sorrir. Se for necessário, esticar o horário pra aumentar o trabalho. É claro, coloque estrelas pra dormir. Na noite os moleque, na noite os moleque, na noite os moleque tão envolvido nos rap. Enquanto outros se perdem, alguns com trampo se erguem. A noite engole quem cede, eu vou nas track. Na noite os moleque, na noite os moleque, na noite os moleque tão envolvido nos rap. Enquanto outros se perdem, alguns com trampo se erguem. A noite engole quem cede, eu vou nas track. Ah, minha nossa.